Romeu Victor, bom dia, contato radar, top 240, saída Arco. 240, saída Arco, quanto possível, é o nível 280, ok? Ciente, agora de coordenação, certo. Sander, Salvador, tá prescrevendo 4, seguinte, Jacob, descendo até 160, passando 240, com 6304, bom dia, sem identificação, desça ao nível 06, 120, vigilância, chegada bom. Estou descendo 060 na bomba, só para ser 04. 210, 2223. Remota 14, 2223. Autorizado nível final 280, comprar as restrições da saída. Matheus. Salvador, Oxalé, 6225, livrou a foto. Forte, Astro Juliette, 6225. Forte, Astro Juliette, 6225. Salvador, Astro Juliette, 6229, posição 9, puxa, tá no tempo. Autorizado, 3179, chantar. Autorizado, seu ataque, 6179. Na 6312, vem na proa de Zuna, descendo 2000 pés, ajuste no 09. Zuna 2000 no 018 agora, 6312. Bravo, Romeu Vitor, só 280 sem restrições. 280 sem restrições, Vitor. Consigo, papo meu, papo alto, né? Agora é copo, papo alto, Delta, ajuste no 09. Parte 4, confirme sobrevoo, é corredor forte ou corredor axé? 6225. Meu papá, o seu Delta, o seu top. Eu, Sierra November, Golf November. Nível 330. E eu para Zulu 10. Pista 97, curva à esquerda, saída Pucas e Pá. Controle 120, décima 8. E o transponder 5406. O papá, o seu Delta. 406 e confirmando o controle, corrigindo o controle 1895. Ok, o controle é o 128. Corrigindo novamente, 120.8, o controle, com 5 a bordo no pátio da Bata, chama 2.18.95. Para o salão, pátio da Bata, 18.95, o papal do Dão. 63, via Bonf, a 2.000 pés, o ajuste no 0.18 agora, reporte estabilizado, localizador. Gostaria de estabilizar o localizador da André, 663. 63.12, corrige o ajuste 1.018. 1.018. Ajuste no 018, boa viagem. 018, pátio de alfa, posto espera da 10, 295, contra vários, 131, fechou. Salvador, Salvador, corrido forte até 20 milhas, pista 97, curva esquerda, 1000 pés, controle 1208, transponder 0196, braço 2. Salvador, 5217, bom dia. 5217, bom dia, contato radar, mantenha nível 140, vai na proa de pelo reporte descida. 5217, 95, Brasil do Uísque, fracionamento táxi da colagem, bom. Localizador Glider, visitando 6312. 6312, torre 186, bom pouso. 186, né? T04 autorizado até 4.000 pés, 1.098 no ajuste. 1895, senhor, para dar um bom pouso. Grato. Águia, confirme para o sol. Tripe 5345, sente no hotel, nível 40. Bom dia, 6312, Oceanair de Brom. Canal 6312, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 12. Autorizado, até 2000 pés, está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, Sandrix 304. 2000, autorizado o ILS X-Ray. Confio, pode efetuar o whisky? Autorizado, ele é Swiss, então desce a 2500 pés, 2500 pés, na proa Serra Vista 366 ou 3304. Tem 2500, Serra Vista 3364, autorizado, ele é se pode estabilizar, está 3304. Bravo, Romeu Vitor, eu chamo Centro Recife, 1260, aberto 1288, bom voo. 0288, bom serviço, obrigado. Mas no meu sistema ainda não tem o plano do senhor, ok? Só aguarda para chegar aqui no sistema, já estava autorizado. A joia, bem. American 980. 980, go ahead. And so we're about ready to go. It's 10-1-1. We'd like to grab our clearance when able. Okay, American 980, stand by 1 minute to copy. QNH1018. Okay, we are ready to copy when you are ready. Juliette, Porto 62. 62, 12. Então 3304, 18895, bom pouso. 395, tá 3304. 1895 com a torre, bom pouso. Afirmativo, 1895, tá 3304. Dando 1403, 3 é Porsche antes da Juliette. Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, bom dia, contato radar para 380, saída da Elba. Nada El para o 380, tá 3179. Ingressa Juliette, portão 3. American 980, ready copy. American 980 is approved to Salvador to Recife, flight level 310 via upper risk 58. Runway 10, left turn, UCA departure, Caju transition. UCA departure, Alfa Romeo uniform transition. Salvador 120.8 in the scroll code 5411, America 982. Okay, copy, cleared 310 upper whiskey 58, runway 10 left turn, Suka, Arakaju, transition 120.5411 squawk. 5411, is ready to stand up and push back, America 982? Yes, sir, we are. It's approved. We report to taxi America 982. Okay, thank you, sir. Aguarde a cópia, o ajuste 1018. Trip 5345, cópia. 5345, prossiga, senhor. Salvador Vitória, nível 360, a rota Upper Zulu 44, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8, e o transponder 5430, o trip 5345. Nível 360 confirmando, Dael Leda Bridge, com curva direita, remota 13, chame pronto 3. Dael Leda Bridge, 53, 45, para pronto. Levanta a sua escuta, Paulo, 3304. Ok, 3304, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3304. Radar mantendo 090, vou na proa de ITAP, reporte descida. Controle Salvador, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, decolada 17. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, contato radar na decolagem, sul para o nível voo 330, na saída Pucas e Pá. Nível 330, Pucas e Pá, Papa Hotel Delta. Juliette, portão 4. Portão 4. Portão 7? Vistando. Na pista no 7 ou no 0, confirme? Na 1 no 0. Então, quanto tempo esse voando, Duna? Pista no 2 no 7. Fico 2 no 7. Posso usar localizador, ajuste no 0 no 8. Thank you. é Mike Alfa, autorizado chegada a mar e desça 2.000 pés na proa de Duna, ajuste Mi 18. Ono 0, Ono 8. Zona 79, chame. Aguarde. Passando para a costa. Salvador Galeão, nível 360, o Brasilu 21, o Brasilu 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120 da sua 8, transponder 5426, Washington 621. Autorizado, está em condições visuais do setor? Afirmativo. Detona 1.700 pés, reporte estabilizado. 5217. 5217. Quanto deve ter 5826 após voar Duna, Romário? Negativo. 5826, você vai seguir um Charlie 310 na aproximação. Mantém o perfil, reduz a mínima limpa, se possível, comandante. Reduzir então, ele deve 5826. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 260. Pista 10, curva direita, saída Arboa, após direto Conquista. Controle 120, décima 8 e o transponder 5433. Vou passar em 2223. Para a Vitória da Conquista, nível 260. Subida será Arboa. O controle de saída é nível 220. Como está o controle de saída? 120, décima 8. Passarei do chame pronto, remoto 14. Agora pronto, remoto no site. Passarei do 223. Salvador Azul, 9131. Prossiga. Tomação Índia, a cópia. Ok, aguarde a cópia 1018. Entrando, estabilizado, avistando, 5217. 5217, torre 1895, bom pouso. Obrigado, bom dia. Bravo, Luiz, que é o número 10, corredor forte, me escuta permanente para a coordenação. Siga, seguida, bravo. Não chegou no meu sistema soplano, aguarde um instante, foi legal. Vamos checar. Cópia. Salvador, Terra Novembro em Rimar, 510, decoda 97 com Plan Norte. Em coordenação com a Torre 1895, controle 128, aciona 0137, está lembrado. Trabalho, Bravo. Bravo. 5 decimal 45, alterna 126 decimal 85, bom voo. 45, 45, 285, obrigado, boa. Alfa, reporte antes da IR. Reportado, está direto, 510, Mike Eco Delta, reporta com farol. 9131 no ponto cópia. Cópia 9131 do autorizado Recife no 370 para o 85.